programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje é uma segunda, dia 3 de junho, olha, primeiro QN de junho de 2019, e a notícia dessa vez... Netanyahu falha e parlamento israelense se dissolve. Olha aí, caraca, e a gente trouxe aí um QN sobre o parlamento. Exatamente, e eu vou falar dele ao longo do programa, mas eu gostaria de xingar o nosso querido amigo Netanyahu de filho da puta, porque graças à incompetência dele, um programa inteiro sobre a eleição israelense agora não tem tanta utilidade assim. Exatamente, foda, maldito. Vai tomar no cu, Netanyahu. Pois a gente tiver todo o trabalho, todo aquele trampo, porque cada QN é um trampo foda. Pois é. Mas o esforço não foi em vão. Tem ainda uma coisa pra ser extraída daquele programa. Beleza. Então, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Ligeiramente raivoso. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Dia 29 de maio, após o partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o Likud, falhar em formar em uma coalizão, o parlamento israelense votou pela própria dissolução e novas eleições foram marcadas para setembro, marcando a primeira vez que duas eleições acontecem no mesmo ano na história israelense. Olha aí. É, rapaz. Que merda, hein? Deu ruim. É. É a primeira vez, hein, mano? Quer dizer que vai piorar com o tempo. Tudo que acontece tem a chance de piorar. Exatamente. Se pode piorar, vai piorar. E se não pode, vai também. Exatamente. Não fui eu que disse isso, foi Deus. Só vou deixar claro. Entendi. Tá na Bíblia, velho? Não, tudo tá na Bíblia. Então. A falha inesperada. Pera do aí, povo. Não. Eu... Errei o livro desse episódio, desculpa. É a Torá. Ah, tá. Faz sentido. Beleza, pode continuar. A falha inesperada do governo Netanyahu após uma grande vitória da direita nas eleições de abril se deu por um conflito entre os partidos ultra-ortodoxos e o partido ultranacionalista, o Israel Beiteinu, liderado por Avigdor Lieberman. Caraca, que nome bonito. Avigdor parece nome de guerreiro Tolkien. Guerreiro Tolkien. Então, conflito esse que se deu pelos ultra-ortodoxos exigirem que a lei que os exime do serviço militar seja mantida, algo que os nacionalistas e seculares do Beiteinu consideram inaceitável. Ó. Oh, porque, tipo, pros nacionalistas, os ortodoxos estão, tipo, falhando em seu dever pela nação. Nada justo, hein? Porque o Beiteinu, que é. Né? Você tá zoando a nação aí, né, mano? Porra. Então, o Likud, que dependia dos votos dos ortodoxos e achava que Lieberman era um aliado incondicional, disse que manteria a lei, perdendo assim o apoio dos nacionalistas e, por consequência, a sua maioria no parlamento. É que burro, dá zero pra ele. Eles acharam que o... Mas, tipo, ele tava numa situação que não tinha como ganhar, tá ligado? Se ele apoiasse os ortodoxos, ele ia perder os nacionalistas e, portanto, não ia ter a maioria. Se ele apoiasse os nacionalistas, ele ia perder os ortodoxos e, portanto, não ia ter maioria também. Cara, o esquema era não fazer nada. Era fingir que não tem esse problema, tá ligado? Você fala... O quê? Do que vocês estão falando? Israel nem existe, gente. O que vocês estão falando? Sai caçando, tá ligado? Pega um caderno, sai folheando e se fala, não encontrei nada. Que constituição, tipo, joga ela pra trás? Né? Ah, não. Encontrei aqui o que vocês estão dizendo no meu caderninho do foda-se. Aí perde os dois. Eu como presidente. Primeiro-ministro. Presidente não. É, primeiro-ministro. É. Presidente é quase a mesma coisa. Não, no caso é bem diferente. Cala a boca, cara. A gente finge que é igual. Mas não deu. Foi por isso que ele perdeu o negócio. Que ele achou que era tudo igual. Ah, tá. Entendi. Então, o pedido de novas eleições foi liderado pelo próprio Likud, para evitar que o presidente do país, ó, o Reuven Rivlin... Oh. Reuven Rivlin. Puta, nome... Caralho, nome... É nome sexy, né? É, mano. Mano, o apelido dele deve ser Revi, tá ligado? Revi. Rezinho. Rezinho. Essa... É, então, o presidente... Olha lá, calma. Então, o Likud queria evitar que o nosso querido Reuven Rivlin desse à aliança de oposição, à aliança principalmente de centro-esquerda, a possibilidade de formar uma coalizão de governo. Que se vocês querem entender toda essa divisão eleitoral israelense, vocês vão no episódio 48, Eleições em Israel, que o Netanyahu fudeu a gente, mas ainda é muito bom para aprender sobre os partidos israelenses. Exatamente. Então se vocês querem aprender mais sobre os partidos do Israel, vocês vão naquele programa. Isso aí. Além disso, o partido diz ter confiança que ganhará as próximas eleições e põe a culpa do rompimento da coalizão no partido de Lieberman. Porém, os atuais escândalos de corrupção envolvendo o próprio Netanyahu e sua esposa, se você quer entender isso, vá no episódio 17, Netanyahu, corrupção e sistema político. Caralho, a gente tem tudo pronto. Tem tudo pronto, mano. Aqui a base já tá feita. E vai chegar no momento do QN que a gente vai fazer um episódio de referência. Tá? É, a gente fala, você quer entender isso? Toma a lista e acaba o programa. É. Tem só a lista na tela, episódio tal, tal, tal, tal. É, vai reduzindo os episódios pra, tipo, 6 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Daqui a pouco não tem mais episódio. E a demonstração de fraqueza pelo Netanyahu ter falhado após uma eleição que ele mesmo tratava como uma grande vitória. Oh. Então assim, Netanyahu não tá muito bom, né? Ele não tá bom na predição dele, né? É, então... Como tratar uma cartomante aí, pô. Ah, não pode, mano. Ah, claro que pode. Ele... O judeu não tem cartomante. Não, mas ele tá apoiado pelos ultra-ortodoxos. Ele consultar a cartomante, vai dar merda. É só corromper o negócio, ele já fez isso uma vez. Não deu certo, você vai perder a eleição por causa disso. Mas não deu certo porque ele não contratou uma cartomante. Ele deve ter contratado pra... Se ia dar certo não. Ele pode contratar os políticos brasileiros pra ajudar ele. Ó, aí, 100% de certeza que vai dar certo. O seu investimento é garantido. Especialização em enrolação. Demagogia. Em gasto público. Então, com a possibilidade de derrota do Likud, os dois maiores competidores são o próprio Lieberman, do Israel Biteinu, como eu já disse, que navegaria uma onda nacionalista anti-palestina e a favor do sistema, do serviço militar obrigatório para os ortodoxos. E o outro competidor é o, com, eu acho que é o melhor nome de todos, o Benny Gantz. É, o nome parece americano. Ele é Benny Gantz. Ele parece, sei lá, o nome de... Ele, pra mim ele parece o nome de personagem de Looney Tunes, mano. Não parece não, Benny Gantz. Mas então, o Benny Gantz, que é da Aliança Azul e Branca, que por ser extremamente centrista, pode unir a esquerda e a direita moderada na plataforma de segurança e paz com os palestinos. Ou, se ele for esperto, na plataforma do Twitter. Não, todos eles são no Twitter. É a nova instituição política do mundo. Exatamente. Inclusive, não quebrou porque é financiado por... partidos políticos do mundo inteiro. Não, o Twitter não quebrou porque agora toda a população de um país tem que usar o Twitter pra poder ver o que o político que governa o seu país tá fazendo, né, mano? Uhum. Como é que você vai saber o que o governo brasileiro tá fazendo sem Twitter, o governo americano? Não dá, mano. Tem que ter o Twitter. Não dá. Tu viu, Ter? Realmente, você tem que concordar. Foda vai ser quando for Instagram e eu desisto. Não, aí eu viro anarquista. É. Então é isso, o Netanyahu se fudeu, ele fudeu a gente no processo. E o Likud tá mal aí para as próximas eleições. Acontece, né? Mesmo que ele consiga uma. Seja o maior país. Maior país. Mesmo que ele seja o maior partido, ele tem poucas possibilidades de aliados. Então. É. É basicamente impossível eles terem mais da metade do parlamento. Nunca diga nunca, já vou dizer. Se eles tiverem aí, realmente, o Netanyahu é foda. É, pois é. Bom, então é isso. É isso. Então, esse episódio vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou!